Negativa de volta e agora mais potente, pra tremer o chão e libertar a sua mente. Via de informação mais contagiosa que o Antrax. O fato é cabuloso e mais rápido do que um fax. Tecnologicamente mais inteligente que o Bill Gates. Sou guerreiro, sai da frente, sou linha de frente. Se preciso ter um gigante como os da época antiga, vou dizer que estou armado, minha arma é a Bíblia. Não entende meu estilo, fala mal da minha roupa. Bad Black aqui é mato, humanidade aqui é louca. Que vive no campo minado, pronta pra explodir. É droga, bebida, tá tudo por aí. Ostentação, discriminação, eu vou dizer, meu truta, você tem outra opção. Não lave honra com sangue, acredite na palavra. Jesus Cristo é o caminho, enxugue suas lágrimas. Ouro, quilates, cadeia, calabouço. O crime não compensa, não entre, não fique louco. Sem travar na língua, eu vim pra relatar. Faço parte da verdade e agora não vou me calar. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que tá. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que dá. Minha oração é tipo uma bomba no inferno. Lúcifer derrotado é tudo o que eu quero. Chega mais, tem que ter proceder. O mundão tá é louco pra devorar você. Te amarrar pra cair no meio dos arranha-céu. Pra amargar o fel, sua cabeça é o troféu. De bandite 1100, picadilha de patrão. Tudo que você quiser pra vender seu coração é indiscutível. Debater os homicídios, a traição é completa, te leva ao precipício. A bandeira é o escudo, o estandarte. Fuzilado de matraca pelos gambé do Tenac. Dono de biqueira que traça o seu futuro. Passaporte garantido para o lado obscuro. Sai dessa, esqueça a sua pressa. Precisamos de amor pra chegar onde interessa. Sem pagar de pá pra não firmar na Gozolândia. Precisamos acreditar pra não perder a esperança. Que 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. O céu vai se abrir e virar sua sentença. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que tá. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que tá. Salve a rua, é meu mundo, é a escola da vida. Ensina quem é, aprende, passa por todas as disciplinas. Sem meio termo, certo é certo, errado é errado. Mistura homogênea sem polêmica, isso é fato. Contaminados pela bactéria que corrompe meus amigos. Viver com fé é preciso pra se livrar dos espinhos. O que pecou, cadê o valor da humanidade? Vivo num mundo onde a juventude morre jovem. Insanidade, necessidade, Brasilzão, só por milagre. Quem roubou a justiça e a igualdade? Enquanto a filha mata os pais do outro lado da cidade, eu e meus mano tamo aqui na batalha da dificuldade. Vivo num mundo viciado em dramas, infelizmente. Inevitavelmente é quente, consequentemente o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ei, tiozão, tá molhado, mas é hora de se levantar. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que tá. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. Coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que dá. Eu sou aquele que o inferno mais temia. Resgatado por Cristo, deu início à profecia. Uma missão, falar de Deus pros irmãos. Pra aqueles que estão em cana ou os boy na mansão, a salvação, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Rasgando a madrugada, minha oração é daquele jeito. É pelo 1533 ou os que estão em Nagasaki. Não importa a cor, nem a nacionalidade. Quem diria, quem veio à periferia, em sua guerra premeditada, a salvação me alcançaria. Graças a Deus, não estou com fuzil na mão, nem trancado em uma cela pelo Passat alemão. Ó meu Senhor, tem piedade de nós, derrama o teu amor. Perdoa a humanidade que insiste em errar. Para os que estão em liberdade, ou os que estão do lado de lá da muralha. Guerreiro em ascensão, a ideia nunca falha. Como um terremoto chacoalha o caldeirão, serão jogados por terra o tridente. A ambição é um novo tempo, e temos que acreditar, porque o filho do homem virá para te buscar. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que tá. Tem que ser ligeiro pra acabar com o terror. Não vai pela guerra, vai pelo amor. O coração engana, mas não pode vacilar. Tá faltando breca pra você ver o que tá. É da daquele jeito, sangue bom. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Tudo pode mudar, é só você acreditar. Clebão, Capitania 33, Eric 12, Reviravolta Máfia e WT. Glória a Deus. Glória a Deus.